Yeah. Amity Bronx. Pequeno e só, apenas um garoto que, como tantos outros, olhava procurando encontrar alguma coisa em que acreditar. Nem mais sonho e nem imaginação, mas a fé, a realidade toma conta do seu corpo são. O jogo agora é outro, o adversário é forte. Se liga no jogo da vida e da morte, onde o homem adulto fornece as armas para o seu próprio suicídio. Espíritos viciados, inibidos e desorientados, e um ser ignorante apenas ter. Todo mundo sabe que existem menores abandonados, só que não fazem nada, não tomam providência, não. Tudo isso é vivido, é visto sem compaixão. A gente que passa feliz, bem nutrida, tem nojo e piedade, vira o rosto e foge a verdade. O jornal publica guerra, histórias mal vividas, neste bairro acontece. O que, bro? A versão de muitas vidas. Pequeno é só, apenas um garoto. Pequeno é só, apenas um garoto. Percorrendo o olho pelo subconsciente, notamos que nem tudo no mundo é diferente. Olhando para o lado, um menor abandonado que olhava procurando encontrar felicidade. Conflito é o espelho da realidade, fazendo de um menino um menor abandonado. Talvez seja por isso que haja maldades, pessoas fugindo e se escondendo da verdade. Diziam então na tranquilidade, eterna devedora e servo da maldade. O tempo passa, a vida continua, continua. Eu aqui falando de um menor que está na rua, transformando a vida num cenário de ilusão. Pois basta que tenha discórdia no coração, um sonho, uma canção que constrói uma nação. Esperança que um dia veio então, esperança que um dia esse povo viveu, cantando nas ruas, se esforçando ele sofreu. Não tema essas palavras, não fique calado, não grite esse grito estranho e orquestrado. Pra quem tem sorriso, pra quem tem amor, ela é importante, para mim não tem valor. Mas falo da angústia, desespero e opressão, incerteza, agonia que mexe com o coração. Pequeno é só, apenas um garoto. Pequeno é só, apenas um garoto. Conflito é o espelho da realidade, fazendo de um menino um menor abandonado. Talvez seja por isso que haja maldade, pessoas fugindo e se escondendo da verdade. Diziam então na tranquilidade, eterna devedora e servo da maldade. O tempo passa, passa, a vida continua, continua. Eu aqui falando de um menor que está na rua, transformando a vida num cenário de ilusão. Pois basta que tenha discórdia no coração, um sonho, uma canção, se constrói uma nação. Esperança que um dia veio então, esperança que um dia esse povo viveu, cantando nas ruas, se esforçando ele sofreu. Não tema essas palavras, não fique calado, não grite esse grito não estranho e orquestrado. Yeah, pra quem tem sorriso, pra quem tem amor, ela é importante, para mim não tem valor. Mas falo da angústia, desespero e opressão, incerteza, agonia que mexe com o coração. Pequeno é só, apenas um garoto. Pequeno é só, apenas um garoto. Pequeno é só, só, apenas um garoto. Pequeno é só, só, apenas um garoto. Pequeno é só, pequeno é só, apenas um garoto. Pequeno é só, pequeno é só, pequeno é só.